E pra terminar por hoje, vamos ouvir o que a PokéAgenda diz sobre um Pokémon muito interessante, o Kangaskhan. Kangaskhan carrega seu infante numa bolsa em seu estômago, o que o faz mais perigoso em combate. Kangaskhan ataca ferozmente sem avisar se pressentir que seu filhote corre perigo. Aproxime-se de Kangaskhan com muito cuidado. Já o filhote fica na bolsa protetora até completar 3 anos de idade. Tempos atrás, os Kangaskhan foram quase extintos, mas hoje são protegidos por lei e vivem na zona do safari.